Táxi Ásia Alfa Juliette, para o pátio 3, posição 04. Alfa Juliette, pátio 3, 04, 52, 18. 1118, 956. Democrata. Natal 370 autorizado, veículo 0, decola da pista no 0, primeira curva esquerda, saída Puca, transição Zipar. Controle 1198, assinale 5136. Autorizado para Natal, nível 370, veículo 10, decolando da pista 10 com curva esquerda, saída Puca, transição Zipar. Transponder 5136 e controle 1198, na 366. Então 3662, saída Puca, transição Zipar. Afirma, Puca, Zipar. 3662, cruzamento correto, resposta pronta para o estacionamento. Reportar, 3662. Reportar, 3858, no limite 3 para o estacionamento. O 03 vai aguardar para o início do pushback. Aguardando a sua escuta, está 3852. Né, 6312 no 6, tem estimado para início do push? 6310 está iniciando agora. Sim. Controle Salvador, boa noite, Passarelo 2224, ciente da informação, Victor. Projetap, desce ao 050-2224. Etap, descendo para o 050-2224. O nosso da Gol iniciou o push agora que foi desconectado aí a Passarelo. Ciente. Só para informação, o solo está no 03. Sim. Natal, 3 horas. Está com 10, reporte controlado, 06. É. 146 Bosta, autorizado táxi via parte principal, IG Alfa, no ponto de esperada no 0 Torre, 1895, QNH no 0 no 0, boa viagem. Obrigado, mano. pode pôr aqui, 3591. Bom dia, 5591, para 4.000 pés, chegada bom, seu ajuste no 010. 4.000, chegada bom, pode voar pelo? Autorizado, foi pelo 5591. Pelo, obrigado, 4.000. Para o táxi, voo 188980 a bordo, 350 Campinas. 189, autorizado o táxi via pátio principal, Índia e Alfa, no ponte esperado no 0, torre, 118-95, que é legal no 010, boa viagem. Índia e Alfa, 295, obrigado, boa noite, 1010. Mandou 352, 16, pátio 3, a informação, Victor, coordena 130, Aracaju. 6, nós temos 190, aceita? Acordando 130 pra gente, por favor. Sente agora, instante. Aguarda. 130 na Conde, ok? Afirmativo. Obrigado. Motor de 24 pro puxo do 358. O 3858 vai aguardar a aeronave da Gol passar sua retaguarda após estar autorizado o pushback e após táxi. Então, após passagem da aeronave da Gol, o 3858 está autorizado o posicionamento, ok? Solo Salvador, retornado, tá? 3662 para pushback acionamento, posição 1-2. Então 3662, vai ser o número do setor? Então 3858 havia pedido primeiro pushback. Sim, da sua escuta então para a autorização, então 3662. Oi, boa noite, eu vou no 899. 899, 1889, mantém o ponto de espera, número 2. Tem ponto de espera no 889. Esquerda, saída Conde, controle 1198, acione 0273. Pesado 1130, Golf 677, parada Cajun, no zero, a pista curva esquerda, Conde, saída 198, controle 0273, acionado, trip 52, 16. Trip 52, no meio, procedimento correto, participando para o estacionamento. Repartará. Decolar, título zero, autorizado, 90 graus, 10 horas. Ali, decola, o sinal é 3-0. Air 6313, interceptando o localizador. Oxalá 6313, completo de aproximação, torre 11895. 295 graus. 3, aproximação final, 3 milhas externas. Sim, rapote externo, baixar travado, 6313, vento 100 graus, 89, altímetro 0, 10. 3, externo, baixar travado. Xenai 6310, agora 5718, vou viajar. 198, boa noite. No 358, autorizado táxi via Índia e Alfa, no ponto de esperada no 0 Torre, 1295, QNH 100 no 0, boa viagem. Rio Ilhé, Índia e Alfa, 1895, obrigado, boa noite, 3850. Autorizado para o Andijamo, 310. Obrigado, direto de Jamo. Alô, 362. Agora distante para início do pushback. Salvador, muito boa noite. Eu vou fazer o 298. 2598, desce ao 0, 50. Boa noite, 498. Desce ao 0, 50 na proa de etapa. 050, etapa na proa. Tem que saber para 2598. TV. 591, prossiga para 2.000 pés, 1.0.1.0, ajuste, após estabilizado no LS. Chamará, 1.0.1.0, 2.000 pés, pode voar, dona, meios próximos. Mantenha a proa de pelo, 5.591. Manterá. Por gentileza? Sim, está feito. Xenai 6313, solo 59, direito 219. Direito a 219, 6313. Ano 889, vento 090 graus, com 10 nós, decolagem autorizada. Autorizada, decolagem 889. Alfa. 6313, meu taxi via Alfa, reportando antes do taxi Juliette. Alfa, entra Juliette, 6313. Passarelo 2224, foi LS, visual cono zero. 2224, complete a aproximação, torre 1-1895. 95, boa noite. 89, decolado 01, 198, controle boa viagem. Qual é a frequência do controle, por gentileza? 119,80. Obrigado, boa noite. 313, vamos ter posições da Juliette. Manter a posição da Juliette. Qual seria o box de parada? Será o box 04. 04, ok, manter a posição da Juliette. Passarelo 2224, final da 10, baixar, checar. Pista 10, pouso autorizado, passarelo 2224, 100 graus com 10 nós. Pouso autorizado 10224. 3858, observará o pouso, o tráfego final, a terra da passareta, após o LR manter. Qual o tráfego da passareta ali, manter 610 da Ocean Air, chame Recife em 12685. 2685, Ocean Air 6310, boa noite. 3858, aliar e manter a pista no zero. Sim, manter no zero, então 3858. 2 mil pés, Major Chão 00, reposta avisada no LF. Receita 2000, com 1010, reportará LF 242, na 2. CNE 6313, autorizando ingresso na Juliette, portão 04. Juliette para 04, 6313. Simão 9. 2924. 219, ok? 1219. 3858, 100 graus, uma dúzia de nós, altímetro 10, 10, decolagem autorizada. 1010, decolagem autorizada, 10 para 3. Alfa Juliette, parte 3, posição 010. 1895, obrigado. Corre, bom dia. Trip 5591, localizador 8 milhas. Tráfico avistado, é porte externo, baixar travado, 5591 na Trip. Chama lá. Mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera. 3662. 5591, o vento é de 100 graus com 129, altímetro 10, pouso autorizado. Vivo, pouso. Ono 889, chame Recife, em 125.1. 251, boa noite, 889. 198, boa viagem. Obrigado, bom trabalho. Na 3662, observará a pouso até da Trip, na final de 3 milhas após o 10, manter. Pode pouso da aeronave da Trip, a linha mantém, da 3662. 370, bomba da 3662. Tá 3858, será possível voar por hoje, Tiago? Aguarde, coordenação, 3858. Muito obrigado, senhor, vai manter a posição. 3591, solo 09, direito 219. Direito 0,90 graus com 10 nós, 1010, livre decolagem. Livre decolagem, está 3662. 7, parte 3, posição 03, 5,59. Abucu. Opa, receita 350, Abucu, muito obrigado, senhor. Agressando Juliette, o trip 5591. 591 vai ser o portão, o bloco 03, o pátio 3, ok? Atende para os sinalizadores. Muito obrigado. Santa 3662, declara o Zulo 1, 119.8, por viagem. 19.8. Santa 3662. A 3662, vigilância sobre o 370 na saída Puca. 37 Puca. Estabilizou o Azul 4298. Azul 4298, complete a aproximação, torre 1895. 1895, Azul 4298. A 3858, chame o centro Recife em 12685. 2685, obrigado, boa noite. Azul 4298. Boa noite, Azul 4298, tráfego avistado, cheque o trem, vento 090 graus, com 10 nós, Mi 10, pouso autorizado. Livre pouso, Azul 4298, chegará trem, formará em breve. Pode voar de parte em coordenação. Aguarde. Grato. Baixado e travado, Azul 4298. Autorizado, 90 graus, 129.010. Azul. Teve pouso, Azul 4298. Muito boa noite, passarela 2224, ciente da Victor, repetitivo, Juazeiro do Norte, por gentileza. 2224, Juazeiro, 190 autorizado, decola da pista 10, primeira curva esquerda, saída Puca, Caju após Paulo Afonso, após DCT Juazeiro. 19.8, o controle, acione 5153. Autorizado, nível 190, Juazeiro do Norte. Decola da pista 10, curva esquerda, na Puca, Caju, após voa Paulo Afonso. 19.8, controle de saída e no transponder 5153, passarelo 2224. 2224, procedimento correto, pós-plano para posicionamento. Passaremos. Trip 5216, pátio 3 para posicionamento. No pátio 3 estaria em postagem. Guardará para trás. O solo azul no meio, liberando a direita via Fox Trot 1219. 219, liberando a direita, azul 4298. 3410. 3662, chame Recife em 12685. 365, obrigado. 98, ataque AV Alfa, Potência da Juliette. Alfa, Potência da Juliette, do 498. Azul 4298, autorizado ingresso na Juliette, portão 013. Juliette, portão 013, azul 4298. Salvador, trip 5216 com 60 a bordo, 13h30 Recife para o táxi. 5216 na trip, está autorizado o táxi via a parte principal e via Alfa no ponto esperador no 0 Torre, 1-1-2-95, que é legal no 0-1-0, boa viagem. 0-1-0, pátio 3 principal, Alfa, ponto de espera 1895, grato, controlado. 5526 no meio, boa noite, aliás, declaro autorizado, pistão zero, vento 90 graus, 10, 9, 1010 altímetros. 0 no 0 Lima, e decola na 10352 no meio. Salvador, boa noite, voo 9278, descendo 50. 9278, ação de identificação. Desça para 2 mil pés na chegada, Mari. Pro de TAP, é posto estabilizado. 2 mil pés, pro de TAP, com Mari estabilizado, 9278. Trivi 5393, João Pessoa, autorizado 190, via Golf 677, decola da 10, primeira curva esquerda, saída Puca, pós transição Caju, controle 119.8, acione 5161. Para João Pessoa, na 90, Golf 677, decola da 10, curva esquerda, Puca, Caju, 198, controle 1168, pode autorizar 293. 5393, conhecimento correto, pode pronto para puxar estacionamento. Para puxar o estacionamento. Da Gol 224, controle 119.8, boa viagem. 198. Salvador, Oxalé 63, 93, quente da Vitra, autorização Guarulhos. 3313, Guarulhos 360, fecha agora instante copa. 0 Guarulhos, copinha 393. 3. Salvador, boa noite, o Trip 52 no meio. Boa noite, 52 no meio, sub mantenha 130, saída Conde Vigilância. 130, Conde 52 no meio. Após Bravo Hotel Zulu, após ST Drive, após banho conforme o rato do plano. Decola da 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, após Bridge, controle 1198, acione 5157. Meia 04, desce, mantém 3 mil pés, chegada Bonf, corrigindo chegada Mari, ajuste no 0 no 0. Após estar, só vai voar Serra Vitor 366, agora no meia 04. Eu, Charles, que tem manter os corredores visuais de Salvador, reporte para nível de descida. Esse para 1 no 1500 pés, ajuste no 0, 1 no 1. Vamos corrigir, 2500 dá pra frente, voo no 604, 1011, ajuste no 0, 1 no 1. Caju, autoriza o trip 52 no meio, direto Conde? É, Salvador autoriza Conde, direto 52 no meio. Desculpa aí, Salvador, autorizado Conde, obrigado. Salvador 604, está presente, está liberando as restrições. Livre das restrições, Salvador 604. Boa noite, Rio 5972. Boa noite, 5972, a Rio, desça para 4 mil pés, na chegada Bonf, ajuste no 011. 4.011 na Bonf, libera a velocidade. A critério 5972. Certo. Reduza para 1, 909. 1909, 609. 1090, Golfo 677, decola da 1-0, curva esquerda, Puca, transição Caju, controle 1198, acione 5161. 0 João Pessoa, Golfo 677, Puca, Caju, 1161, acione. Chico 393, procedimento correto, reporte pronto para puxa. Localizador, gol 9278. 9278, complete aproximação, torre 1895. 1895, TJ. Controle Salvador, Andá 3305, informação 5. Andá 3305, hoje Itapi, pessoal 050. 050, vou Itapi, já presente, o 3305. 1011 notícias, 9278. Ok, baixado e travado, bom, 9278, uma milha e meia do externo. Ok, livre pouso, pistão no zero então, 90 com 8. Livre pouso na 10, 9278. Salvador, muito boa noite, é o 3551, 5 da vida. Boa noite, 5515, voe na proa de Bonfi, para ingresso na chegada e reporte no ideal de descida. Ok, proa de Bonfi, chamará para descer o trem. Nacional, gol 1604. 1604, complete aproximação, torre 1895. Torre na aproximação, torre 1895, braço da volta. Total 9907. Total 9907, desce para o nível 1960. que autorizar inicialmente no 60 total. Aproximação agora, liberação 604. Guardando. Deporte o seu avião 372 baixar travado. Deportará 172 baixar travado. Já está passando agora uma milha, meia milha. Ok, continua a aproximação. 37 companhia, peça liberar a pista. Agora liberação 90 com 10 mil e 11. Aguarde pista livre. Gente, agora na pista livre, 1604. E o 5972, desça para 2.500, reporte no localizador. 2.500, 1.011, chamará no LOC, Rio 5972. 9278, vou prosseguir táxi via Alfa e Ponta Lança, táxi Juliette. Cruzado pouso para o 604. Atropo de Vega Caracá. 313 chamou no 4? Positivo, chamou no 4 para pushback e acionamento. Tá livre no 4, repost táxi. Parar para o táxi, 6.3. Vitor Tchalieco, prossiga. Sente agora o instante de cópia. Chaleco, poderia informar a parte que se encontra em pista agrícola? Sente agora o instante de cópia. O Xaleco saiu para onde parei para ingressar no corredor Interlagos. Felipe 5216. Agora 8 minutos para ingressar na terminal Aracaju. Chame o controle 120, decimal 3, se está lá terminado. 1203, graças. Solos 42 direito, 219. Vida direita, 219, tá bom. Para puxa o acionamento, 3, 4, 3, 4, 3, na posição 4. Confirmar a nave que chamou o solo? É o trip 5393 para puxa, está na base, passo 3? No passo 3, está livre, após táxi. Para táxi 5393. Gol 9278, está autorizado o ingresso na Juliette para o 08, portão. Fala, Salvador, boa noite, gol no 604, estou canal. Gol no 604, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Reportar antes da Juliette, 604. Acelerar um pouquinho para o CNQ. Confirme para o controle, não foi copiado. Ah, não, não, 907. Vamos acelerar um pouquinho para o CNQ. De autonomia, alterna Galeão. O CNM é 313, autorizado táxi via Índia e Alfa, no ponto de esperado 10, torre 1895, QNH 10111, boa viagem. Via Índia e Alfa, quando no ponto de espera, torre 1895. 1011, Xamarin, 6303, boa. São de 1 hora, aeronave a 10 milhas, no rumo nordeste, com Papa Alfa 34, mantendo 1 no 1500 pés. Positivo, ciente, tem a mesma notícia. Romeu Charlie X-ray, informa o tráfego na posição de 11 horas, aeronave a 9 milhas, no rumo sudoeste. A nave passa agora 3.500 em descida para 2.500. O tipo, um Boeing 722. Ciente, tem a mesma no Google, do Charlie X-ray. Rony, 5162 e o controle de saída é 1.19.8. Prossiga para o 050. Ideal, 050. O 5 atinge o 050. Desce para 2 no pé, está 3305, redução 1909. 2490, desce para 2.3305, como é a idade? 10, 11, 1011. 1011, agora 3305. Pessoas a bordo? 02, confirme? Tente para acionamento de táxi.